Copiada, guarde para iniciar o táxi. Vai prosseguir então até a saída do pátio, só aguardando apenas a liberação do voo e missão para ingresso no pátio principal. Aguarde copy São Paulo 360, vai para a saída da El Leda Brito. Via Índia Alfa até o ponto espera contra Chama Torre na frequência 1186, ajustado no 019, só 3193. No 394, segue então o R2 via Índia e Alfa até o ponto espera com então Chama Torre 186. Congonhas 360, copia? Autorizado Congonhas 360, decola 1-0, com curva direita, saindo da Euleda Brinde, intercepta Peugeot 16, segue conforme a rota do plano. O controle opera 120, decimal 8, aciona 5575, cotejo. Condições também possível estacionamento no 03. O Alfa Tango Tango, temos duas aeronaves, ok? No pátio, um Airbus da TAM e um Boeing da Gol. E após as mesmas iniciarem o táxi, nós iremos autorizá-los que eu segui via pátio Lima, Mike, Quebec. Aguarde. Ano 41, informa o tráfego à esquerda, Papo Alfa 32, está mantendo espera setor norte, afastado, vai ter frequência de aproximação, vento 150 graus com 09 nós, TV Pouso 10. TV Pouso 10, 6141. Carta 393, está visual com tráfego curto, final no 0. Fazer passagem do tráfego na curta final, tá 3193 autorizado alinhar e manter, cabeceiro no 0. Negativo, vetoração inevitável. Ok. O XN62 no 0, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda para o norte, limitado pelo localizador. Completando 360, então. Aguarde esse 917 livre, Quebec. Do Avianca. Até o ponto espera. Porém, então, chamar a torre 1186, então com a gente no 019. No 019, então, prossegue o voo após a 4 e alta e lá chama a torre 102 de mal meio, alcance 205. Quebec, o vento 140 graus com 09 nós, tem livre pouso e pista no 7. Beleza. Para o táxi bom no 600 com 176 a bordo, 2 horas 42, Fortaleza. Via parte inicial, para o telefone, preparação no 86 com 600, estado no 019. 099 no ajuste, para livre o táxi pátio e alfa, quando espera 186, vista bom no 600. Alfa Tango Tango, após o TAM, está autorizado. Ingresso na parte principal, prosseguindo via Lima, Mike e na Quebec, chama a torre em 1186 para o cruzamento. 141, solo 56, direito, 129, solo, boa tarde. Olha, vai direito, 129, 141. Papão 56, autorizado backtrack, reforço livrando o pátio 4. O vento 1 no 40 graus com 09 nós, livre decolagem, pista no zero. Iniciando 3193, pista no zero. No 41, boa tarde, você segue de Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 6141. Para o localizador esquerda 170, livre ali. 5626. A mesma, na retaguarda, liberando a passagem do senhor, está livre para o feedback, após aeronave. E após aeronave, eu também estou agora, autorizado na quadração, estou no 94. Decolou 57, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 208, obrigado, senhor. Uma boa tarde a todos aí da torre, até a próxima. 3193. Novamente, valeu. 3193, está passando agora 1200 na sua escuta. Muito boa tarde, 3193, contato radar, suba 380 na saída da El. Da El, 3193. Segue via Juliette para o 06. Via Juliette para o 06, 6141. 5626, reduz 1709. Conta a viseira, 5626. Copiado, 9254, autorizado, conquista, nível 200, segue conforme a rota do plano, decola pista 10, com curva à direita, saída Arboa Eleva, o controle opera, 1208, aciona 5573, copia. Autorizado para a conquista, né? Boa na rota, depois 510, o objetivo, saída Arboa Eleva, bom dia. 5489. Ângulo livre cruzamento no sede até o 45, então boa tarde. Alfa autorizado Leda 393. Solo 00, à direita, 219, solo, boa tarde. 219, boa, obrigado. No 03, aguarde. Livrou a pista, 5595, bom dia. 5595, prossegue o táxi via Alfa Kilo, até o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, obrigado, bom dia. Nós estamos apenas aguardando a liberação do pátio, que no momento encontra-se congestionado, ok? Em coordenação com a torre, nós iremos autorizá-lo em máximo, no máximo dentro de 10 minutos. Entrada na 33. Também passou do anjo para visual, estabilizando sua elétrica. Ok, chame Torre Salvador no 9-3-6. 18-6. Torre Salvador, trip 5-6-2-6, estabilizado. Sobre? Afirmo, 1-4-8. Copiado, estou saindo então via Sátio, em J Alfa até o ponto de saída da 1-0, com então chama Torre no 8-6. Já foi, pode esperar 1-0-8-6, vou na 2-4. Estou chegando a minha 3-5. Siga. Gentileza, coordenar 3-6-0 Guarulhos. Aguarde cópia. Obrigado. Bom, 394, mantenha a posição. 19 solo, boa tarde. 230, solo 03, à direita, 219 solo, boa tarde. 219, boa. Cinema Quilo Zulu, contato radar 75 de Salvador. Após o Abdude, vai voar para o de Itape e reporta para a descida. Zou, passarei 2230, boa tarde. Estou no zero, vento 140 graus, com uma dúzia nós. Livre pouso 5626. Zero. Torre Salvador, então, 1-9-6, então, boa tarde. 3193, chame agora o centro Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5, boa tarde. 325, tá 3193, obrigado. Passarei 2230, sem contato com o solo, Salvador. 1219, gentileza. 1219, eu chamei 4 ou 5 vezes. Mais uma vez, gentileza. Ok. Passarei 2230. 2230 é passaredo, como recebe o solo? Agora 4x4. Ok, sim. Sucede em contato via Alfa e aguarda antes de ataque sua Juliette. Alfa vai aguardando sua Juliette, passaredo. No solo 05, à direita, 129 solo, boa tarde. Direita, 121 no 9. No trip 5626. 5626, eu saio tarde. Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, 5626. 0 nós, tem livre pouso, pistão no 0. aguardo para ingresso no passo principal. Posição prevista é a remota 1 no passo. Isso. 94 visual com tráfego na curva final no zero. E 94 é a torre. Do tráfego na curta, quando 394 ali, mantém cabeceira 1 no 0. Mercedes no 5, copia. Flare 63, 1 no 5, copia. Passa lei 2230, como recebe o solo? Ok, sim. O Zener 6315 na escuta. Copia Guarulhos, Vila 360. Autorizar o Guarulhos 360, decola 1-0 com curva direita, saída da Euleda Bridge. Intercepta pelo 1-6 após sair conforme a rota do plano. O controle de Salvador opera 120 decimal 8. Aciona 5007, copia. 360 Guarulhos. É o 3-1-6, solta conforme rota. Decola curva direita da Euleda Bridge, 208 ao controle, 5007 é o transponder, 63 e no 5. Correto, você não é control, se você não quiser que também com 04. Camarino, tudo. Passarei 2230, após 0 na primeira passagem, que eu prossegue então. Via Juliette até 1 no passo, a área remota. Certinho, retorno do gol aqui, a gente consegue, para 1 no passo, tá remoto. Depois da rolagem do banho da companhia, Gourmet 0 ali mantém, cabeceiro no 0. Vento 140 graus, uma dúzia nós, tem livre decolagem, pista no 0. Auxiliar 62 no 0, uma boa tarde, taxi é via Alfa. Repórter antes da Juliette. Alfa, repórter. Bono 333 ao solo. Aeronave da companhia retaguarda, liberar. Seu 6 está livre no 03, também para o táxi. Sim, coordenação após a aeronave na retaguarda, está livre no 03. Zero decimal 8, bom voo. 08, obrigado, boa. Controle Salvador, boa tarde, boa noite, 94, decolou na sua escuta. Boa noite, 394, contato radar, subal 360, saída da El. Pode voar Leda na presente. Saída presente, Leda. 360, nível, boa noite, 394. Vitor Mike, como copia o solo? Livre decolagem, pista no 0-1-6-0-0. 3-0-5, observa a rolagem do banho da Gol ali, após ali, mantém cabeceira 1-0. Mike, Quebec. Cairo, 1-1-0-0. decola 107 com curva à direita, corredor a pé. Controle e opera 1208, acena 0161 no cotejo. Passo 4, finalmente vai decolar de torre na frequência 1186, caso no 019. Bom voo. Foi, boa tarde. 308, controle Salvador 600. Obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde. 1600 da Gol. Perfil da Bucas de Par, passa 1300. 1600, contato radar. Suba ao 370 na saída Bucas. 370 no perfil, 600. Faz 0,5, vento 1,20 graus, uma dúzia nós, nível de decolagem da pista no zero. Campo 6561 para Brasília, guarda copo, prepare a saída Arboa Elétrica. E a radial ideal para o destino? 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. E a distância? É copiado, Romeu Tombo, você prefere decolar via corredor a ou corredor forte? Romeu Tango Golf na Bata, copia? Sim, autorizado. Salvador, Terra Nova do Romeu Mike, 1205 é o nível, conforme a rota, decola da 107, com curva esquerda, corredor forte. O controle opera 120, decimal 8, aciona 5572, cotê. Correto, seu B, autonomia alternativa? Assinamento de decolagem de Nabata, torre 186. Brasília 380, copia? Para o táxi 35489, total 46 pessoas a bordo, autonomia 4 horas, alternação. Via Pátio, Índia e Alfa, Delfosfera, condição a torre 1186, estado no 019, bom voo, trip. Pátio, Jovem, torre 186, final de pedaço. 3561, para Brasília 380, copia? Copia 3561. Autorizado, Brasília, nível 380, via Pêssego 107. Decola pistão no zero, com curva direita, saída Arboa Elétrica. O controle opera 1208, aciona 5011, cotejo. Obrigado, Brasília, 380, Pertolono 7, Rosilha, decolando pelo 90 por na direita na Arbora Neto, 2080.2, 501 no 1, transponda, 2561. Correto, 2561, quando o trono começou a tiver acionamento no 08. Quando o trono vai chamar no 08, 3561. Ou 380, como diz o final. Vamos lá, chama o centro agora e coordene o seu mesmo, frequência 125, ou alterna 3325, tenha uma boa tarde. Ordenado 3325, a primária 125. 13325, a primária 1251. Ok. Controle, tá, 3805, solicita então 360. Ok, suba e mantenha o 360, tá, 3805. Subindo ao 360, tá, 3805. Quadras ali mantém cabeceira 1-0 após a rolagem do Boeing da Gol. Boa, 08, livre, sabotagem, são 3561. Vai lá. Tango Lima, Kilo Zulu, desça para 2000 pés, 1019 permanece, livre LS X-Ray. Minutos para a decolagem 3519. 333, decola 18, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. Ciente 1208, voo na 333. Solo, passarei 2230. Passarei 2230 para a Vitória da Conquista, nível 1180, copia? Copia. Autorizado, Conquista 1180, sai conforme a rota do torno, decola da pista 10, com curva direita, saída Arbor, Elefa, e após direto Conquista. O controle opera 1208, aciona 5535, potência. Ativa 2-0 conforme 1-8-0 da Conquista, conforme rota, decola das 10, com curva direita, agora Elefa, Elefa direto Conquista, controle 208-5535. Correto, passarei, quando for, como se tiver acionamento na área remota. Reportarei na remota, alguma coisa. 685, boa tarde, 1-6-0-0. O meu Tango foi porta para ingresso no 17. Sete nove, decola de 2-0, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo, boa tarde. 2-0-8, boa tarde, obrigado. Muito boa tarde, o trip 5489 está na Herboa Elefa, solicita pro de Elefa se possível. O trip 5489, contato radar, suba ao 200, após cruzar 2000 pés, direto Elefa. 200 após 2000, direto Elefa, obrigado senhor.